E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, wait. Então, vamos lá, japonês, gravar a revisão histórica do episódio 17, Revolução Francesa, parte 1. Sim, senhor, e dessa vez quem é um convidado especial? O convidado é um dos nossos dois amigos, o órfão ou ouvinte, aqueles desertores malditos. Nós odiamos vocês. Ou seja, hoje então voltamos às origens. Voltamos às origens, cara, vai ser um episódio Roots. Vamos lá, então. Então é isso aí, cara, sem convidados. O ouvinte nos trocou mais uma vez por aquelazinha, né? O cara acha que é mais importante receber a namorada dele que vem passar o fim de semana na cidade do que gravar podcast. E o órfão nos trocou por uma churrascada da facu aí. É, esse ainda vai lá, né? Tem desculpa. Porra, vai lá, os cambau, cara. Você não conhece os universitários de hoje em dia, japonês. Agora que a gente já conseguiu... hostilizar as pessoas que fazem parte da nossa equipe. A gente já conseguiu hostilizar nossos amigos e boa parte da população brasileira. Vamos começar lá com os e-mails que a gente recebeu. E-mails. A Patrícia Cota, que tem idade suficiente e é aqui da nossa cidadezinha, mandou um e-mail pra gente porque foi educada e ficou receosa em me corrigir no site e disse que o certo é circuncidado e não circuncisado, como eu disse sobre o prepúcio do Luizinho no episódio, cara. Não só ela, como o nosso sempre sagaz Léo Lopes, né? Lá sempre no, safado e ordinário. Lá no Twitter humilhando a gente, né? Em tudo que a gente falou errado. A gente não, né? Eu, né? Eu aposto que não sou só eu que fiz essa derivação, porque se vem de circuncisão, a pessoa tenderia a falar circuncisado. E pra você ver, você mesmo no momento não me corrigiu. Olha que tu é um cara culto. Por isso que a língua portuguesa é essa beleza. O plural de qualquer é... Qualquer pão é pãos. É muito lógico, cara. Língua portuguesa é... O Ítalo Bruno, que não informou a idade, diz que existe sim vitória em Pernambuco. Isso é que é ouvinte, né, cara? A gente contestou a veracidade da palavra Vitória em uma cidade em Pernambuco. O cara mandou um e-mail explicando por que a cidade chama Vitória, cara. O cara veio com fatos, rapaz. Sensacional. Manda aí o que ele disse. Sim, existe Vitória em Pernambuco, mas é Vitória de Santo Antão. Diz o Ítalo... Seja lá o que isso signifique, mas vai. É, deve ser um santo muito esperto. Diz o Ítalo que em 1626, Antônio Diogo de Braga veio da ilha de Santo Antão, em Portugal, e acabou montando uma capela em homenagem ao santo. Em 1774, a cidade de Braga passou a ser chamada de Santo Antão da Mata. Em 1843, quiseram chamar de Vitória pela vitória dos pernambucanos sobre os holandeses no Monte das Tabocas. Eles não puderam, porque tinha um decreto que proibia que cidades tivessem o mesmo nome, e já existia Vitória onde? No Espírito Santo, como todo mundo sabe. Exatamente. A cidade passou então a ser chamada de Vitória de Santo Antão. Então, o Fernando também é aqui da nossa cidade, ele nos deu os parabéns pela página, um lugar de estudo e orientação. Será mais um oráculo onde ele buscará a verdade da humanidade. Cara, antes eles estavam aprendendo com a gente, já dava medo. Agora a gente virou oráculo da verdade, pô. Caio, de 22 anos, de Belém do Pará, quer saber o que achamos do filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola, porque ele achou uma bosta. O filme tem 2 horas e a única coisa que dizem é: coitadinha, ela era só uma criança imatura, inocente. O Caio disse que nos acompanha desde o começo e estamos melhorando cada vez mais. Sobre o filme, eu não conheço. Eu conheço, eu assisti esse filme já. Achou uma bosta também, Topeira? Então, cara, há de se compreender, Caio, que os filmes, eles mostram uma visão, primeiro, romantizada do assunto, e outra, é uma visão sempre tendenciosa, de acordo com quem tá contando a história. Eu assisti o filme inteiro e posso dizer, é uma bosta. Vamos lá então, japonês, ligar para o nosso primeiro ouvinte? Vamos lá, Topeira, já que você agora tem uma máquina de fichas. Sim, e quem seria o nosso primeiro ouvinte, japonês? Você que tem todos os dados na mão. Pedro Ferrari, cara, de Brasília, que já parou de contar a idade faz um certo tempo. 27 anos, Brasília, a Versalhes brasileira. Alô? Opa! Como é que está o tempo aí em Brasília? Tempo úmido, como sempre? Tá úmido, né? Aquela coisa de rachar lábio aqui, de tão seco. Tristeza. Queria fazer uma pergunta, japonês? Manda aí. Eu queria. Ô, Pedro, eu queria saber se você já viu aquele vídeo do cabeção da Malhação. Que a gente tá aqui em Brasília. Sapinho! Sapinho! Eu vi. Beleza. Cara, aqui é o retrato fiel da nossa juventude aqui. Em Brasília ainda, né, cara? É mais simbólico ainda. Tristeza. Mas, ô, Pedro, você mandou um e-mail pra gente comentando dos salões do Luiz XIV lá em Versalhes. O que que manda desse assunto aí? Pois é, cara. Na época de graduação, eu fiz um trabalho, eu sou graduado em História, eu fiz um trabalho falando sobre os manuais de galantaria e casamento portugueses do século XVI e XVII. E aí, além de trabalhar com esses manuais lusitanos, eu acabei mexendo com algumas coisas de Luiz XIV também. Tem muita coisa bacana, cara. Eu vi que vocês falaram sobre Versalhes e eu não pude não pensar nisso. Então, peraí, deixa eu ver um negócio. Você tem um manual de chaveco português? Cara, é um barato, cara. Ensinando como é que as mulheres devem se comportar frente aos homens, que não podem falar muito, que não podem reprimir a gula, reprimir os desejos. Parece muito com as meninas de hoje em dia. Isso, né? A gente podia sugerir pras garotas de hoje em dia como se portar diante de um homem, que você acha? Reprimam o desejo. bem idade moderna isso, né? Então, tem um desse português. Os portugueses são muito legais, que eles são muito voltados pra ideia do casamento. Pro homem não parecer um galinha e a mulher não parecer uma galinha, sabe? A ideia, basicamente, dos portugueses é isso. Tem, por exemplo, aqui um trecho aqui que eu separei, olha só. Isso é de um manual da época. Temperar a gula, abrandar a ira, reprimir a concupiscência, exercitar a temperança, acrescentar a honestidade, sopear os apetites, moderar os enfeites, dar de mão de pompas, gastos e demasias, medir o trato de suas casas pelo cabedal de suas fazendas e o exercício de suas obras pela obrigação de suas consciências. É sempre a ideia da mulher ficar na dela, ficar quietinha na dela e não exagerar demais. E embaixo tem a nota do editor, né? Caso contrário, serás uma vadia. É sujo demais. E o bacana é que, assim, isso não era só de Portugal, né? Quando vocês falaram de Versalhes, a primeira coisa que me veio à cabeça foi de como Luiz XIV, né, lá atrás, ele começou a criar essa ideia do palácio, e não era só o palácio. Tinha muito a ver com a forma da nobreza se portar, que a nobreza estava deixando de ser guerreira, que era a nobreza medieval, e esse papel da guerra estava passando para a mão de outros. Então essa nobreza tinha que se destacar por outras formas. Aí na França, os manuais, eles são muito mais de etiqueta. Tem alguns trechos aqui, por exemplo, de como se portar à mesa, sabe? Olha só, isso é de um manual francês. Posso mandar? Pode, manda lá. Se um homem à mesa limpa o nariz com a mão porque não sabe como proceder, então é um idiota, podes acreditar. Aí, te falei, japonês? Aí, ouvinte, ouvinte, tu é um idiota. Você é um idiota, cara. Não, pera um pouquinho, cara. Olha, cuidado com o que você fala. Você fala, aí, ouvinte, as pessoas estão ouvindo. Não. Vão achar que é com elas que você tá falando, seu animal. O nosso ouvinte do Histórica. O ouvinte. Rude Matheus, nosso grande garoto dos gráficos. É um idiota, segundo o manual que o Pedro tá lendo pra gente. Ele não só limpa o nariz, a mesa, como ele limpa com o pano da mesa. Segue lá, Pedro. Não, mas até que ele tá dentro do esquema aqui, porque em outros trechos, eles falam pra limpar a boca no pano da mesa, porque não havia lenço ainda na França. Olha aí. Tá vendo? O cara frequenta a corte. Você fica zoando e o cara é um nobre francês, seu animal. Aí. Até porque ele mora em que parte da cidade, Topeira? É, mora na Zona Sul, né, cara? Zona Sul, filho. É Pleiba. Tem coisa mais chique se afrancesar desse jeito? Ser francesagem é uma coisa meio perigosa, né, cara, de se falar hoje em dia. Vídeo Luiz XIV, né, o Rei Sol. É. Uma graça. Mas é legal que você comentou aí que na época do Luiz XIV a nobreza, né, toda a corte tava deixando de se destacar por ser guerreiro e passando a se destacar por ser gay, não, mas... Afrescalhado. Pela etiqueta, né, vamos dizer assim. Até porque a ideia de nobre que a gente tem hoje quando pensa no nobre é essa ideia afrescalhada, assim, né? Sim. A gente não consegue imaginar um nobre pegando uma espada, montando um cavalo e matando um vândalo, né? Não é a imagem medieval que a gente tem. A imagem que a gente tem quando você fala assim, França, nobre, é um gordo, né, cara? É um gordo viado. Ou então do João VI comendo coxa de galinha. Tirando do bolso, né? Bom, valeu então, Pedro, pela sua participação aqui. O cara tá aí terminando, concluindo, né? Mais bonita, palavra mais bonita, concluindo o seu doutorado em história, assim que ele terminar. A gente vai fazer um episódio sobre o assunto, fica na dúvida pra quem tá ouvindo ainda. E valeu, Pedro, pela participação. Quer deixar um recado aí pra galera? Não, eu só mando um abraço pro pessoal que tá acompanhando o podcast. Acompanho desde o início. É muito legal, desde a época que o japonês gravava dentro de um cortador de grama. Agora é só barulho da TV mesmo, do lado, a mãe cutucando, mas tá tranquilo. Eu queria mandar um abraço pros ouvintes todos. E valeu por ter chamado pra essa participação aí, gente. Um abração. Nós recebemos também um e-mail do Daniel Abreu, de 22 anos, de Foz do Iguaçu, Paraná, Argentina, Uruguai, que não é sobre a Revolução Francesa, é sobre o episódio passado do nazismo. No e-mail, o Daniel falou sobre as cotas raciais e tal, e pediu pra gente fazer um jabazinho do Negação Lógica, que ele tá devendo uma participação lá. Como o e-mail do Daniel é passado e virou história, né? Por enquanto ficará no passado. Mas olha, Daniel, nós lemos o seu e-mail, basicamente ele falou a favor da cota, né? Que o pessoal tá lá nos comentários detonou o lance das cotas. Cara, é opinião, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, a gente respeita e, boa, assim, está aí pra ser discutido mesmo. Em breve, vejam só, pessoinhas, em breve nós teremos um fórum no histórica.com.br, teremos o Fórum da Milícia Histórica, e você vai poder se cadastrar lá como um dos nossos milicianos e discutir esses assuntos, né? Porque, realmente, o nosso ouvinte lá do Canadá, o Pedro, né? Ele já tinha até comentado que, pô, né, vocês deixam um assunto lá no comentário, lançam um episódio novo e o assunto morre, né, cara? Aí chega um e-mail legal igual do Daniel, a gente nem comenta, a gente nem ia comentar, mas a gente achou interessante por causa disso, né? Pra gente poder falar do fórum. Então a gente vai ter o fórum lá e esses assuntos jamais morrerão, vocês vão poder discutir até a morte lá. E sobre o Negação Lógica, cara, porra, tá feito o jabá. Eu recomendo, ouçam sempre. O Gabriel Brasil 9, que andava sumidinho, passou pra dizer que a prima dele entende muito do assunto e que nós tivemos a aprovação dela. Cadê o comentário da prima do Brasil 9? Pois é, cara, diz pra gente aí o que a sua prima faz, se ela estuda história, se ela é velha, participou da Revolução Francesa. Pô, que esculacho, tadinha. Não, manda ela entrar em contato, ué. Horas bolas. É verdade, eu não pensei nisso. É? Não é coisa tão óbvia. O Max Denvir ia escutar o episódio no ônibus e sugeriu como tema a Revolução Mexicana. Mas ele entrou em contato falando depois o que ele achou do podcast? Nananina, não. Não? Então, estamos esperando, rapaz. O José Júnior contou que Hiralto já virou sinônimo do Visão Histórica e que dessa vez ele quase acordou a casa dele inteira. Ele perguntou de onde a gente tira as coisas, tipo Tartaruga Ninja. Ele não entendeu o nome do Perebento que falamos no episódio e tá pedindo pra gente repetir. E tá curioso pra saber quem é a mina histórica, Topeira. Então, meu amigo. Vamos por partes. Esses negócios do tipo Tartaruga Ninja surgem da mente insana do editor na hora que ele tá preparando a pauta, eu acho, né, japonês? Ou da mente insana dos participantes, né, cara? Às vezes é do nada, assim. O nome dele é Jean Paul Marra. Marra escreve aí Marat, né? Então, se você for procurar, Jean tracinho Paul Marra. E Topeira, essa é a dúvida que eu acho que todo mundo tá tendo. De quem é aquela voz? Vocês jamais saberão. O Felipe Forte fez uma analogia com futebol. Falou que você, Topeira, foi o narrador, o professor comentarista do juiz e eu fui o comentarista dos fatos. Ele achou engraçado e bem produzido, não deixando nenhuma brecha pra ele complementar em nada. Ele não gostou de ter de esperar 2 semanas pra ouvir a segunda parte. Ele acha que a continuação deveria sair na semana seguinte. É? Ele acha? É, cara, é esse povo folgado, o povo acha, né, cara? Quem falou isso aí mesmo, hein? Felipe Forte. Mas quem mais poderia ser, né? Ô, Felipe Forte, espera sentado na orla, cara. Não, cara, não, tô brincando, Felipe. É que, cara, não dava tempo mesmo, assim. Cara, não dá tempo pra editar, cara. A gente ficou com esse episódio aí, deu quase 4 horas de gravação, bicho, foi foda, assim. Pra te falar a verdade, a gente tá gravando aqui sexta-feira, essa Revisão Histórica vai sair na segunda e eu ainda não terminei de editar o Revolução Francesa Parte 2. Então vamos lá, japonês, ligar para mais um ouvinte. Ou uma ouvinte? Sim, nossa primeira ouvinta aqui no Revisão Histórica, certo? Certo, e não é qualquer ouvinta, não é mesmo? Não é mais uma qualquer, é a Renata da Tia Márcia, nossa professora de filosofia. A Renata que já é famosinha no nosso site, que manda os comentários sobre filosofia. Mas então vamos lá ligar para ela e satisfazer a curiosidade de Kyo Caio César, que perguntou como é a voz de Renata. É, o pessoal tá querendo saber se a voz utilizado no Revisão Histórica passado era da Renata, não é? Vamos matar essa curiosidade. Não é, e vocês jamais saberão de quem. Então vamos lá, Renata Gabriel, 30 anos, Ribeirão Preto. Olha que coincidência, hein? Vamos fingir que a gente não conhece ela. Oi, pessoal, e aí, como é que vocês estão? É uma honra pra mim, assim, ser a primeira ouvinte mulher, porque ouvinta ficou muito feio, a participar aí do Revisão Histórica. Então, Renata, você deixou pra gente um comentário lá falando sobre vários aspectos da filosofia, da sua importância na Revolução Francesa. E aí, fala isso para os nossos ouvintes também. É, na verdade, eu achei interessante quando vocês comentaram do Kant, né, que o Kant, ele já foi um precursor, né, ele tinha sido um precursor aí dos ideais do iluminismo, e eu coloquei aí o título do texto, um texto pequenininho e fácil, diferente, né, dos outros textos de Kant, que é um filósofo mais complicadinho, que ele fala sobre essa questão do esclarecimento, né, e que chama Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. Nesse texto ele vai traçar aí, né, o caminho do homem, do estado de minoridade à maioridade intelectual, que é o que os filósofos do século XX vão chamar de emancipação da razão. Né, outra coisa que eu achei interessante foi quando vocês comentaram da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ah, para quem conhece, né, ou quem quiser lá dar uma olhadinha no capítulo... Capítulo não. Corta essa parte. O versículo? Não corta nada, não. Não, calma aí. Não... para quem não conhece, dá uma olhadinha lá, o artigo 4º fala sobre a questão da liberdade, que a sua liberdade não pode afetar a liberdade de outra pessoa, e isso aí é uma releitura do imperativo categórico do Kant, né? Que não está nesse texto que eu falei lá no comentário, que está na segunda crítica do Kant, que é a crítica da razão prática, né? Que é sobre a ação moral, mas que já aponta aí, né, como Kant foi importante para esses acontecimentos aí do século XVIII. Mas acho que a parte assim, mais interessante, né, e que algumas pessoas responderam lá no site, é que sentiram a falta do Rousseau, né? Quando vocês falaram do iluminismo, vocês falaram bem, assim, né? Amplo, mas falaram bem. É, vocês falaram um pouco do Rousseau, e a meu ver, o Rousseau, junto com outros filósofos, né? Montesquieu, Voltaire, né? Que são os filósofos do iluminismo, foi muito importante, né? Para as revoluções, não só a Revolução Francesa, mas as revoluções burguesas, como o professor tinha falado. Ele não era francês, ao contrário do que as pessoas pensam, né? O Rousseau não era francês, ele nasceu em Genebra, mas foi morar na França, né? E ele viveu ali aquela situação toda da França, porque, por incrível que pareça, ele não tinha boa condição financeira, né? Diferente dos colegas dele. É, só abrir um parêntese, é questão que esses filósofos que a gente tá falando, eles viviam nessa época mais ou menos, né? Eles não eram... Sim. Geralmente o pessoal fala filósofo, vem à mente aquela ideia do filósofo grego, né? De milênios atrás, né? Esses caras estavam lá vendo o que tava acontecendo, vivendo a situação. Vivendo, exato. O Rousseau conviveu ali com os enciclopedistas d'Alembert, Condillac, teve contato com o Rousseau... desculpa. Teve, quando ele olhou no espelho. Teve contato com o Voltaire, né? O Voltaire, inclusive ele brigou com o Voltaire, né? O Voltaire lançou um panfleto lá difamando o Rousseau. Ele foi ajudado assim, por vários filósofos que tinham uma condição financeira melhor do que a dele. Mas sem perder o foco, né, do que eu coloquei lá no comentário, o Rousseau ele vive essa época, né, da França. Ele não tinha boas condições, então ele viveu ali aquela situação das pessoas, né, das classes mais baixas. E ele, inclusive, foi perseguido quando ele escreveu o Contrato Social, que é a grande obra dele de política. Ele foi perseguido na França. E ele teve que fugir, voltar pra Genebra, só que aí em Genebra tinham queimado as obras dele. Quem não foi perseguido na França nessa época, né? Pois é. E isso foi por volta de 1770, né, que ele foi perseguido e tal, quando foi lançado o Contrato Social ali. Só que ele retorna pra França. O importante aí do Rousseau é que, se alguém me perguntar, né, eu dou sempre Rousseau pros meus alunos, e quando eles me perguntam, professora, que texto a senhora me indica pra aprender aprender filosofia? Existe, aí eu falo assim, ó, aluno? Existe. São os alunos que dão orgulho, assim, né? A gente tem muitos alunos, assim, que chegam no terceiro ano e falam assim, professor, o que eu vou fazer? Eu quero fazer filosofia, minha mãe quer me matar. E são alunos que, às vezes, se dedicam bastante e às vezes chegam a saber um pouco mais do que a gente sobre determinado assunto. Mas aí eu sempre falo pros meninos, olha, vocês querem ter uma boa visão do que é filosofia e da relação da filosofia com a realidade, com a história aí, né, no caso do episódio que a gente tá comentando, leiam Rousseau. Ah, professora, qual livro? Né, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que é o texto que eu coloquei lá nos comentários. Acho que a gente tem que encarar a realidade como ela é. Ficar tampando o sol com a peneira e falar assim, ah, não, a sociedade corrompe o homem. É muito fácil, né? Vamos enxergar as coisas como elas são e enxergar que o problema está no ser humano e que alguma coisa deve ser feita. Isso tudo porque eu não achei que o meu comentário fosse, né, trazer tanta repercussão aí. Eu achei que os temas, né, as respostas dos outros ouvintes aí, gerou um bate-papo, né, um chat aí dentro da sessão de comentários do site, e que para mim foi muito produtivo. A gente não ficou só preso naquela questão da Revolução Francesa, mas conseguiu traçar o paralelo com a realidade. E que é o que eu acho que vocês estão conseguindo fazer muito bem. Vocês estão traçando esses paralelos durante, né, o episódio, mostrando para as pessoas como isso às vezes vai esclarecer um fato histórico, né, vai esclarecer alguma coisa que nós estamos vendo no presente. Para mim, toda a importância de se estudar história, filosofia também, é perceber como isso pode nos beneficiar hoje em dia, né? E eu acho que nesse ponto vocês estão de parabéns, porque eu tenho percebido, assim, que vocês fazem uma brincadeira ali, lançam uma vinhetinha aqui, e aí a pessoa fica mais antenada e percebe, né, essas relações. É, a nossa ideia principal, né, é despertar esse tipo de interesse na pessoa, e também a gente não tem todo o tempo do episódio pra falar, né? Então, quando gera esse tipo de discussão, a gente fica contente também, né? Porque a gente, pô, você falou, a gente não citou o Rousseau, né? Porque, cara, porque primeiro porque a gente não tem todo esse conhecimento, né, pra ficar citando um por um, a gente só citou alguns nomes ali como exemplo mesmo, né, o professor até falou. Até porque não é um podcast de filosofia, exatamente, né? Mas é legal quando os ouvintes trazem, quando os ouvintes complementam o conteúdo do programa nos comentários. Isso que é bacana pra gente. Bom, Renata, então a gente agradece a sua participação aqui e até uma próxima oportunidade. Continue deixando seus recados lá nos comentários e gerando discussão entre os ouvintes. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de participar do Revisão. Eu queria agradecer os meninos, né, o Rafael Erickson, o Max, Pedro, Caio, que comentaram lá, né, os meus comentários. Queria agradecer também a indicação que o Orphan fez. E eu acho que é isso aí, a gente tem que continuar discutindo esses assuntos polêmicos, trazer pra realidade, que acho que é o que é importante. Beleza, então falou, tchau, obrigado. Então tá bom, falou, é isso aí. O Júlio Zales parece ter curtido a definição de iluminismo e acredita que o ET Bilu já andou visitando a Terra. Mesmo sabendo que não é tão simples, o Júlio acha que já passou da hora de um Robespierre aparecer lá no Congresso. Eu acho que, na verdade, aparecer é pouco, tem que botar fogo, mas enfim. Cara, se aparecer um Robespierre lá no Congresso, eu tô morto, mas rapidamente. Eu vou rapidamente para a guilhotina. Mas, cara, não é questão de Robespierre, né? Era todo um movimento. Tanto que a gente falou lá do iluminismo, né? Vocês acabaram de ouvir a Renata falando aí de todo o movimento filosófico que existia naquela época. Então, assim, eram vários e vários fatores, né? Não era só um cara ou um grupo que queria esse tipo de mudança, assim. Era toda uma atmosfera que uma hora ia explodir. A Ju Teófilo parece ter ficado toda empolgadinha com o episódio, porque ela queria esse tema fazia tempo, cara. E ainda por cima tem a segunda parte. Pô, por que não pediu antes? Cuidado com isso, ela pode ter pedido e tá anotado. Ô, cara, você sabe, eu não lembro agora, desculpa, Ju, por cortar o seu comentário, mas um maldito no Twitter, cara, ele falou assim, ah, qual que é o próximo episódio? Eu falei, é, na Europa, século XVIII. O cara falou, a Revolução Francesa? Eu falei, filho da puta, cara, nem respondi o cara, ignorei ele. Então, se foi você que falou isso, eu te odeio, cara, do Twitter. Eu te odeio. Pedro PK curtiu o flashback e a tradução do comentário do professor, porque ele padece do mesmo mal que ele. Qual? Ele não sabe falar direito? É, eu fiquei na... Será que é mesmo isso? Não, a questão não é que o professor não sabe falar direito, cara. Eu expliquei. É que o raciocínio dele é tão rápido que o sistema vocal não consegue acompanhar, cara, a velocidade. E aí as palavras saem meio fora de ordem, é isso. O Diego M. achou uma pena não começarmos a implantar a sugestão dele do episódio passado. Ó, Diego, se foi a sugestão de convidar um ouvinte pra participar, ainda fica um pouco inviável, cara. Porque a gente tá tentando modificar algumas coisas no site, além dos nossos horários de gravação serem complicados de se acertar, e uma nova pessoa pressupõe mais negociação e tal. Mas a ideia tá guardada, cara. Assim que der, a gente vai usar sim. Né, Topeira? Não. O negócio é o seguinte. A gente tá fazendo um monte de coisa, cara. É assim, a gente tá mega ocupado, assim, com o site agora no final do ano, pra deixar ele bonitinho do jeito que a gente queria no ano que vem. Vamos torcer, né, pra que dê certo. Então a gente tá evitando, assim, incorporar novas coisas por enquanto, além do que a gente já tá colocando, sem vocês saberem, que vai aparecer aí pra vocês em janeiro. É o que eu falei pra ele, a ideia tá lá, a sugestão tá lá, sim. Assim que der, é complicado até quando a gente grava uma revisão, né? Nesse a gente tem duas participações, a gente queria ter mais, mas a gente não conseguiu entrar em contato com todo mundo. E uma delas a gente gravou praticamente meia-noite. A gente gravou meia-noite. Gravou meia-noite. É difícil, assim, mas no próximo episódio, sem ser agora a segunda parte da Revolução Francesa, que já estava gravado, no episódio 19, vocês terão a participação de um convidado muito especial. O Diego também acha interessante o fato das estruturas sociais terem mudado pouco do início dos tempos pra cá. Porque pra ele, se existia a escravidão no período feudal, hoje existe o salário mínimo, que, como o próprio nome já diz, é o mínimo pra se sobreviver. Na Revolução Francesa, o povo se manifestou por não ter boas condições, e hoje isso também acontece, mas com o crédito e outras formas de tornar o povo zumbi. O Diego diz que nunca entendeu o motivo, as razões das pessoas quererem estar no poder, manipulando tudo e todos. Ele não entende a quem isso beneficia, porque em todas as guerras é isso que as pessoas buscam, mandar umas nas outras. E que ele nunca viu uma revolução movida por gente que estava no poder, para balancear as coisas e ficar mais justo. Foi isso o comentário dele. Eu respondo o que seria a última frase que eu diria pro alienígena que eu estaria batendo com a picareta na cabeça, cara. Bem-vindo ao planeta Terra. É assim que funciona aqui. Caralho, cara. Não, mas é, pô, porque é, assim... É que eu já penso um pouco diferente, tá ligado? Eu acho que assim... Não, não, ok, ó, pera um pouquinho, vejam bem. É, eu nunca matei um alienígena com a picareta na cabeça. Não, foram dois. Eles estavam juntos, na verdade. Mas a questão é que jamais vão fazer uma revolução, uma mudança pra melhorar as coisas pra você, cara. Nem pra mim, nem pra ninguém. Os grupos que se movem em direção a revolução, principalmente que estão citando aí revolução armada, revolução bélica, são grupos que têm os seus interesses. A gente falou do Robespierre, o sonhador, o cara, o incorruptível, mas ele tava lá defendendo os interesses do grupo dele. Tanto que quando eles tomaram o poder, foi aquela matança. Porque não tem como o cara manter o poder sem ser escroto com os outros. Porque se ele for escroto com quem tava no poder pra tomar o poder, alguém vai fazer a mesma coisa com ele, ele sabe disso. É o sistema, bem-vindo ao planeta Terra, é assim que funciona. A sociedade humana, infelizmente, é assim. Sim. Veja bem, estou citando como é, mas eu não gosto. Poderia ser, seria bem melhor se todo mundo se respeitasse. Mas eu concordo com o que ele falou, e é isso mesmo, ele matou a pau no comentário dele. É, você estava falando assim com relação a ETs, né? Eu lembro de uma tirinha do Calvin e do Haroldo. Pra quem não sabe... Quem não sabe, não ouça mais história. Ou melhor, vamos colocar uma tirinha do Calvin e do Haroldo no site. Essa que eu estou falando, então. Exatamente. Cara, tivemos também o comentário do Dubari, que anda fazendo uma maratona do Visão Histórica, e conforme ele vai ouvindo, ele vai comentando em todos os episódios. Sim, senhor. E Dubari, veja bem, meu amigo, eu não sei quem você é, mas eu sei o que você fez no banheiro da sua empresa, porque eu ouço Tosco Chanchada. Quero saber se você foi demitido ou não. Tupeira. Quem? Você. Nossa, que idiotice isso, hein? Puta merda, mas segue. Não, né? Tupeira. Olá. Tivemos também participações no Twitter, cara. Como sempre, aquelas várias pessoas que nos mandaram mensagens, retuitaram as nossas mensagens e que participaram. Mas, em vez de fazer como sempre fazemos, dessa vez eu separei três. Teve a participação do Marcelo Pinheiro. Ele disse que o episódio sobre a Revolução Francesa está ótimo, mas a história da fimose pra ele parece história. É possível. Parece mais algo do tipo opera o rei e manda a rainha se virar pra arranjar um filho pra salvar a pele. Não se sabe. Olha aí, é uma ideia, hein? É uma ideia. Vamos admitir que ela é verdade a partir de agora. Vamos mudar a história. A Tanko Chan falou que antes do Visão Histórico, o que ela sabia da Revolução Francesa era do anime Rosa de Versalhes. Você conhece? Eu não. Se o Orphan estivesse aqui como ele deveria estar, provavelmente ele conheceria, né, cara? Porque ele é nosso nerd de plantão. Mas não conheço não, Tanko Chan. Mas se você falou, tá falado. Tá indicado, cara. Tá indicado, cara. Selo de qualidade Tanko Chan. Tanko Chan parece nome de carinho. Tanko Chan. Tanko Chan. Como você sabe que Tanko Chan é uma mulher? Fotinhas. Ah, é verdade. Bem bolado, hein? Você é esperto, hein? Pro Thiago Nali, se quando ele estava na escola já tivesse o Visão Histórica, ele passaria de ano numa boa. E deixou como sugestão de tema a gente falar sobre o Manifesto Comunista de Marx. Então, nosso amigo repetente, Thiago Nali, a gente ainda vai falar sim, cara. Aguarde aí, o comunismo é um assunto que muito nos agrada. E o professor manja muito. Sim, o professor sabe demais até sobre o comunismo. Perigosamente, sabemos perigosamente muito sobre o comunismo aqui nessa residência. Mas, aguarde, falaremos ainda. Foram essas, então, as participações para o Revisão Histórica sobre a Revolução Francesa, parte 1 de 2. Sim, fiquem aí com a parte 2 de 2 na próxima quarta-feira. Não se esqueçam de visitar o nosso site, historica.com.br, visitar nossas colunas, história do videogame lá na Invenção Histórica acabou, vejam lá. Zerando? Zerou? Zerei a história do videogame em 5 partes bacaninhas, curtinhas, leiam. Propaganda histórica lá com um fantástico post novo, cigarrinhos de chocolate pan, nostalgia politicamente incorreta até o osso, né? Crianças fumando cigarros de chocolate. E hoje na história do japonês, que tá lá todo dia na Japa. Sim, senhor. Todo dia com um acontecimento específico pra você. De esporte, cultura, política, nacional, internacional, música, cinema, televisão ou o que vier. Olha, bonito, você ensaiou? Não, nascimentos e falecimentos também fazemos, viu? Então é isso aí. Falou, japonês. Obrigado a todo mundo que ouviu. Abraço e até a próxima. Até quarta-feira. Estamos aí de volta. Nos encontramos na quarta. Tchau. Que o Caio César traz apenas duas perguntas que eu vou deixar pra você responder, Topeira. Respondo. O professor é meio que um blue hand do Histórica? Cara, não. O professor é simplesmente... Eu coloquei lá a resposta na seção de comentários, cara. Ele é a fonte de conhecimento suprema que não cabe numa articulação verbal. É isso. Simples assim. Certo. Pergunta B. A Renata está mandando super bem nos comentários. Seria dela a voz misteriosa? Bom, vocês já ouviram a voz da Renata no meio da seção de comentários. Vocês viram que não é dela aquela voz misteriosa. E se vocês querem saber de quem é a voz misteriosa, eu digo agora.